Mike Eco Delta, 1 no meu pé, escorredor Sierra, porta fora da barra. Autoriza direto Manati, Santos. Autorizado, direto Manati, reporta 20 milhas. Reporta na tela. Completa sinal, torre 118-95, bom pouso. Controle de recebimento. Prossiga. Está pronto. Sente, Juliette, Quebec Kilo, reporta para descida. É. 399 vai manter a posição e vai aguardar. Eu tenho o tráfego da Portugal que vai parquear no 10. Assim que o mesmo passar a sua retaguarda, será autorizado o seu push, ok? Mantenha me escuta e aguarda, por gentileza. ...6314, chama Recife, 12545, alternado 12685, bom voo. 2545, alterna 2685, boa. Voo 1925, estabilizado LS, da 1-0, a mesma. Vista. 2, Solos 39, libera a direita, taxi de alfa, reporte na delta para cruzar a pista. Solo Epsilon 021, approaching taxi with Julian. Approved by Juliet Gate 10. Via Juliet Gate 10, Epsilon 020. Nesta proa, desce até 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, livre OLS, reporta estabilizado. 2 sofrência, livre OLS. Controle de Salvador, está passando o Vitor Mike Quebec, decolando, escuta. Vitor Mike Quebec, no mil pés, corredor Axé, reporta fora da barra. Mil pés Axé, reporta fora da barra, Axé. Pode ficar o Benão? Qual foi, por gentileza? O Benão, pode ficar o puxo, que tal passou a retaguarda? Afirma. Obrigado. Vou observar a máquina, escuta. Confirma a velocidade do Oxonex. Gente, o Golf Sierra Mike vai manter a posição e vai aguardar. Tem o tráfego da Portugal que vai parquear no 10. Após a passagem do mesmo, você vai seguir até o través do gate 8, onde vai ter uma aeronave da Gol no push no 612, ok? O Juliet Quebec Kilo, livre descida, reporta cruzando 2.500 pés na escuta do controle. O Juliette Quebec Kilo, mantendo a vertical de Veracruz. Leão está autorizado. Nível 360, se decola da 10, cumpre o perfil da saída da Eule da Bridge, onde intercepta peso Lu 10, SMAP, Lúbito, Barbacena. 5460 é o código transponder, no 208 é a frequência do controle. Ok, está autorizado, Leão 360. Saída da El, Leda Bridge, que adapta a Fuselu 10, Esmap, Lupto Babacena, na folha 5460, controle 1208, voo no 077. Se eu desejar mais correto, chama quando pronto para o push no 9. Bora. Sal de Veracruz. Constan 3, 2, 1, 7. Reporta cruzando 2.500, o Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo? Sim, tem frequência livre, Juliette Quebec Kilo. Então vai entrar nos corredores visuais de Salvador, uma indecisa para 1.500 pés, reportando no corredor Veracruz. Ok, liberando a direita, 1-2-1-9, é bom, 9-2-5. BGS 5729, 148, 302, Guarulhos, contato. Alô, boa 925, boa tarde. Boa 925, procede Alfa, mantenha essa Juliette. Alfa, 729, ingresso via Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118.95, altímetro marca 1012. Sim, ativo Índia, quando espera 235.012. Até nós, até a próxima. Até. Né, 6210, desça para 3.000 pés, ajuste 1012. Boa tarde, contorno 1012, ajuste 6210. Contorno ao pátio, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1012. Golfo Serra Mike segue o tráfego da Gol como número 3 no ponto de espera e quando lá torre 118.95, altímetro marca 1002. Web 6720, desça para 4.000, ajuste 1012. 4.012, 6720. Oi, Salvador, boa tarde, TAM 3217. TAM 3217, contato radar 360, saída da EL. Da EL 360, TAM 3217, pode voar da EL? Após 2.000, autorizado. 077, posição 9, pega a tarde. Dono 077, autorizado, se tiver cancelamento, seu ataque. Ah, autorizado, se matar, dono 077. 190, transfere, passando 220. Então 3190, identifica a chegada mar e desce até o 0620. 0620, 3190. Papa Tango Vitor, Mike Quebec. Está agora passando o farol da Barra. Apenas para informação, temos um tráfego agora próximo a Vera Cruz, no deslocamento nordeste, 7 milhas à sua frente. Tem contato com o controle, mantendo 1.500 pés. Frequência livre para a coordenação com o tráfego, Vitor, Mike Quebec. Tavares. Aproximação, aguarde pista livre, vento 120 graus da linha. Guarda. Corredor Vera Cruz, reporta Paripe, o Kilo Romeu Costa. Boa, boa, meu treinador. Kilo Romeo Oscar, apenas para informação, tráfego agora 3 horas, 5 milhas, deslocamento oeste. É um Papa Alfa 32, o Vitor Mike Quebec mantendo no 1.000 pés. Papa Romeo Juliette, Vitor Charlie. Informação de tráfego, temos um tráfego agora na sua posição de 2 horas, 8 milhas, deslocamento oeste. O Vitor Mike Quebec mantendo 1.000 pés. Gente, Mike, Eco Delta, frequência livre. 0239. 5729, decolou 47, 208, boa tarde. Juliette, Vitor Charlie, velocidade. Condição de reduzir para 120. 120, diminuir. Gente. Salvador, objeto 5729, boa. 5729, contato radar 360, saída da EL. Saída, poderíamos ler? Mantenha o perfil, web 5729. Muito obrigado. Kilo Romeo Oscar, desça para 1.000 pés, o ajuste é no 012. 0012, ajuste para Salvador, China 62190, vai fazer um pequeno desvio à esquerda para evitar uma formação aqui um pouquinho de dono. Gente, confirma a proa? 050, foi meia milha. Ah, o China 62190. 6290. Gente, desça para 2 mil pés, o ajuste 1-0 no 2, o Oxané 6-2-1-0. 2 mil pés, 1-0 no 2, o Oxané 6-2-1-0. 11 desvios, Voa Duna, Oxané 6-2-1-0, temos travo nos corredores visuais de Salvador. Desça então inicialmente para 2.500 pés, o ajuste 1-12 está livre LS. 2.500, 1-12, está solto o travo, está voando o Duna agora, 6-2-1-0. Inicialmente 2.500 pés, Oxané 6-2-1-0, o repórter estabilizado. Web 6720, reduza para 2-1-0 nós. 110-6720. Ponto de espera 118.95. Altimetro marca 1.012. 1.012, livre start, King Alpha, ponto de espera 18.95, boa no 077, boa. Boa, passarido 2231, no coordeno com a equipe de sono, 5 gol inicial tarde, autorizado por remota 1-4. Parecendo no 21, décima 9. 219, 395, tá já. Salvo gol no 395, livre, gol no 0, boa tarde. Gol no 395, prossegue via Alfa Juliette pro 02. Via Alfa e Juliette para o 02, gol no 395. Passarei 223, eu não copio. TAM 3217, autorizado pelo centro, direto bridge da presente. Direto bridge, TAM 3217, obrigado. Web 6720, reduza para 1-80 nós, descendo para 3000, ajuste 1-0-1-2. 3.880, 6720. O Kilo Romeo Oscar tá com 120. O Juliette Vitor Charlie com 120. Gente, grata. Xaré 6210 estabilizou? Estabilizou, 6210. Torre, 118.95, bom pouso. 118.95, bom trabalho. Web 6720, desce inicialmente para 2.500 pés, devido a traço nos corredores de visuais, mantendo 1.500 pés. Está livre LS, repórter estabilizado. 2.500, está repórter estabilizado. Nas 9 de Glow 52, chama no 20, décimo 8 no outro. 208, grata, vamos para o domingo. Então, 3217, confirma a velocidade na subida. Tá mantendo 2909 na subida, tá 3217. Gente. Web 5729, velocidade na subida. 280. Gente. Aguarda mantendo na sua escuta o gol no 755. 32515, confirme? 1251-3325. Ok, 1251-3325, tá 3217, obrigado, boa. O Juliette Vitor Charlie voando Paripe, reporta ingressando a Interlagos. Qual será a Juliette Vitor Charlie? Kilo Romeo Oscar, rotatória, reporta visual com 197. Rotatória, Kilo Romeo. Pista 90, vento 100 graus, 99, check 30. Desde o ponto de pista 90, tem baixado checado, 6290. 957, o meu Golf, descendo 3000 feet, condition 1012. 3000 feet, 1012, para Romeo Golf. Salvador, gol no 399, decolou na sua escuta, passando 4000. Gol no 399, contato radar, 360, saída da EL. 360 na saída da EL, gol no 399. 720, tráfego superado, desça para 2000, reporte estabilizado. Web 5729, Recife 251-3325, bom voo. 251-3325, escada nova. Por gentileza. O Juliette Vitor Charlie tá com 130 nós? Eu ativo, quer que reduza? O Kilo Romeo Oscar tá mantendo 120, confere? Meia e prossegue até o destino. Abdulino 6, grupo e após direto e partida. 5595 é o código transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Salvador, boa tarde, gol no 077, ponto estrada no 0. Atenção no 077, mantém. Tá mantendo. Puxando M2 no 0, solo 55. Espera a direita, número 21, decimal. 219, 621, 0. Torre, Salvador, aqui no Romeo Oscar. 57 a bordo, autonomia de 6 horas e 30 e alterna Brasília. É, no Mami. Web 6720, torre 118.95. 118.95, boa. TAM 3190, sobre vetor, esquerda para o 010, limite localizador. 010, esquerda, limite localizador, 3190. Após a passagem do tráfego, você vai ter a guarda, está autorizado o push no 8. Autorizado push após o passaredo, gol 1755. 3.0012, no aguardo 3190. Juliette Vitor Charlie mantém o corredor Interlagos, aguarde transferência de comunicações. Atendo Interlagos, passará, está visão inclusive com o outro avião aqui na minha frente. Gente, na escuta do controle ainda, aguarde transferência. Entendo. TAM 3560, desça até o 50. 50, TAM 3560. Faz 6720, pista no 0, livre, pouso autorizado. Livre, pouso 6720. Papagoco, Serra Mike, veiculou 56, Fernando 20, decimal 8 no voo. 208, graças a Deus. Salvador, TAM 3190, para informação, mantendo 1809. Ciente, 3190. November 957, confirme your speed. 975, Romeo Golf, is 170 knots. Roger. Report established for localizer. Call you localizer 1075 Roma Golf. Control Salvador Papapapa Golf, Mike. Juliette Vitor Charlie, torre 118.95. 118.95, obrigado, Vitor Charlie. Papa Romeu, Bravo, Índia Romeu, identifica a chegada Mari desse hotel 0620. TAM 3190 para o lock, direita 070. 070-3190. Juliette Vitor Charlie. 2000-012, aponta no localizador 3190. TAM 3560, reduza para 2100 nós. 210-0. Salvador, papapapá, Golf Sierra Mike. Golf Sierra Mike, contato radar, 410, saída da El. Da El, 410, Golf Sierra Mike. No 077, 5% já falar de imediato, sinto autorizado. Apeio, mano, 077. Maravilha. Bom, bom dia. Rodolfo, passarei 223, zona quanto espera, no 0 pronto. Sim, passarei de mantém. Web 6720, solo 58, libera a direita, chama no 21, decimal 9. Para a direita, 219. 5, bom voo. Tá Charlie, pode apurar agora final do plano 7? Afirmo. Continue na final do ano 7, aguarde liberação para todos. Final do ano 7, é, aguardando, pode descer para mil? Afirmo, o nome pede, deixa da critério. Sim, né? Deixa da critério, Juliette Vitor Charlie, para mil pés. Tá. Zona 077, milímetros de decolagem, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Eu decolagem, zona 0, zona 077. 18.995, altimetro marca 1012. No 1012, Pátio Índia para o ponto de espera da 10 e a torre 1895, voo 1755. Winds 130 degrees, 9 knots. Roger. Is any gear down and locked? Down and locked. Okay, thank you. Então, 3560, desça até 3 mil pés, ajuste chama 0 no 3. 3 mil pés, ajuste padrão, até 3560. 925, autorização para Brasília. Dono 925 para Brasília, prepara Arbor, eleva, mantém, escuta e aguarda a cópia, por favor. Arbor, eleva, está aguardando. Tá, o meu tango alto, papá, pronto, cópia. Tango Alfa Papá, está autorizado para Serra Bravo, Bravo Hotel, Pampulha, nível 400, decola da 17, saída da El Leda Bridge, onde intercepta Pesolo 16 e prossegue até o destino. 5506 é o código, 120 decimal 8 controle. Acionamento e táxi, vou chamar a torre em 118.995. O altímetro marca agora 1013, consulte pessoas a bordo. Web 6720, ingressa via Juliette para o 612. Juliette para o 612. Pedro, 2231, na Lima, tem que estar no zero. Torre Salvador, tá 3190, final estabilizado no ILS. Marcelo 2231, autorizado a alinhar e manter, estamos zero, preparando. Alinhar e manter, você vê 2231. November 975, on your goal, on the ground at 02. Contact 121, decimal 9. Torre, tá 3190, final, baixada e travada. Passaredo, 2231 na linha e decola, pista 10, 140 graus, 11 metros. Aliás, decolar, passaredo 2231. Boa tarde, Tana 3190, aproximação, aguarde autorização de pouso, né, então 940 graus, 10 metros. No aguardo, 3190. I don't know, but I think it's apron 3, alpha kilo apron 3, attention the follow. Paulo, só uma informação, estamos parados aí, o 670 está parado em frente ao 612 que não tem sinalizador. Ok, a Infera monitora nossa frequência, ela provavelmente vai tomar uma providência. Mantenha a nossa escuta, por gentileza. Okay. É, qual a razão dessa subida? Está mantendo 2.0 no momento. E a velocidade? 2.0 mais. A gente tem condições de aumentar a velocidade na subida? Vitor Charlie, prossiga. 3190, pistão no zero livre, pouso autorizado. Pouso autorizado no 03190. Então, plano para onde? Aqui a única coisa que consta pra mim é um plano pra Ilhéus, pra 1800. Mas pra Brumado não, não consta nada no meu sistema. Qual foi o Bravo de Romeu? Da 10, pronto para o canal. 2231, boa tarde, passeira 2231. Estou 755 ali, mantém, estou no 0 preparado. Eu mantenho o 755. Olha, Salvador, boa tarde, passeira 2231, decolou Momo. Gol no 077, Recife, 251-3325. Recife 251-3325, gol no 077. Boa tarde. Passaria 2231, decolou o Momo. Passaria 2231 no contato radar, sua passada 180, sai da Momo. Passaria 2231, dá presente, autorizada para o de Momo. Direto Momo, dá presente ao 180, passaria 2231. Tano 3560, estabilizou? Estabilizou, 3560. Torre, 118,95, bom pouso. 18,95, obrigado, até a volta. 3190, boa, prossegue via Alfa Juliette para o 5. Alfa Juliette para o 5, 3192, de Romeu, inicie redução para aproximação. Gente, Bravo de Romeu. Torre San 3560, boa tarde. Boa tarde, San 3560. Vento 120 graus, 9 nós. Pouso autorizado, pista 10, check 3. Abaixado e travado, 3560, autorizado pouso no 0. Bravo, Índia Romeu, Torre, 118,95. 18,95, Bravo de Romeu, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol 16, 12, informação mais. Gol no 612, identifica a chegada Mari, desce até o 050. Mari 050, gol no 612. Controle, bom dia, boa tarde, gol 1755, decolou. Gol no 755, contato radar, 360, saída da EL. 360 da EL, 1755.